Pau do Arrocha. Sabe como é o nome do assunto? É Júnior Batata, que devora. Onde cê tá que eu vou aí te ver? Bateu saudade de você. Bateu saudade de você. Quem sabe cantar? Quem sabe cantar? E com a gente é sempre assim. Eu te ligo e tu liga pra mim. Impossível esquecer. O que você pode quebrar? Eu tô querendo. Depois tu galopa, eu sei que tu gosta, eu sei que tu gosta. Ah, eu tô querendo relembrar a tua cintada no meu colo devagar. Perdendo e subindo, depois tu galopa, eu sei que tu gosta, eu sei que tu gosta. O nome do assunto é Júnior Batata, negona, vai! Eu esqueci.